Echo Alpha Quebec, Quebec. Quebec, Quebec, prosiga. Consulta con los pájaros. Quiero un motor para mí. No sé si es un machado. Ya no está sin autorizado, reposto interno. Ok, graças. Alô, bom dia, vou no 561, uma informação brava, autorização para o Galeão. Está autorizado o Galeão 360, o nível via Open November 857 até Moço, decola da 10, saída da El, Luda e após direto Irumi. O controle 120.8, transponder 5156. Autorizado para o Galeão no 360, Upper November 857, decola da 10, a saída da El, Lida, direto Irume, controle 1208, transponder 5157, confirma? É 5156. 5156, gol 1561. Correto, gol 1561, chama para o pushback e acionamento. Camarão, vamos. Passing to Victor 366. Antenna 910, complete the final and call tower frequency 118.95. Complete approach 118.95, thank you, good night, 1912. 138 no meio, deixa para 2500 pés, ajuste na 0 no 3, autorizado para procedimento RNAV, pista na 0. Roger, Baqueta, next taxiway on a 1-2-1-9. There's a lot of noise in your frequency. Could you go first? It is a lot of noise on your frequency. Is it better now? Say again, please. Is it better now? Yes, it's better now. Roger. Salvador Ground, Argentina 1901, good evening, Bacardi Bay Golf. Good evening, Argentina 1910, clear taxi via Alpha and Juliet, gate 11. Gosh, by Alpha, Juliet, gate 11, Argentina 1910. XA Índia, prossiga na escuta. Estamos com a missão de engenho de motores em marcha lenta no 4-3 por 5 minutos, não em acordo com a entrega. Ok, autorizado, informe no término. Ok, estou iniciando. 1-1-8, decimal 9-5. Salvador, Santo 3896, 2 milhas, passo 372, pistão no zero. Santo 3896, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 079. Positivo, pouso autorizado, pistão no zero, Santo 3896. informação Bravo, autorização Porto Alegre, nível 400. Tô no 89, aguarde coordenação junto ao centro. Sim, eu posso ter um sentido que vem aqui no sentido, resolvi. A gente ainda não temos nem o nível do repetitivo. Iremos coordenar com o centro, ok? Aguarde só um instante. Ah, então tá bom, do pushback e acionamento chama táxi. Sete, chama da táxi, bora, não fico mal. Confirme para o sol. O 9401, bom dia, aguarde um instante cópia, seu número 2. Corrigindo, gol no 81, na escuta para cópia? Na escuta. Ele está autorizado Porto Alegre, o nível final 400, decola da pista 10, saída Arbor 1, após Elefa, e após Elefa direto Nítibo. Em Nítibo interceptou o Zulu 21, prossegue até Sorocaba, após segue conforme o plano apresentado. Decolagem grau no zero, confirmado. Controle 120, decimal 8. E o transponder 5165. 20410, decola 10 na Arbor 1, Lepa, depois 5, ponto de 1, 208, ponto 8, ponto 8, ponto 8. Correto, chame o pushback acionamento, gol no 8, com nona. Chama. Alfa 3896, livrou pista na época. Tá 3896, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa, ingresso Juliette 06, 3896. Gol 9401, cópia. Autorizado Curitiba, 360 nível, via Zulu 21, até Opivuk, Oscar Papá, Vitor e Uniforme, Quebec. Após segue conforme o plano apresentado. Decola da 10, saída Arbor 1, após Elefa, e após Elefa direto Nítibo. E em Nítibo intercepte ao Zulu 21. Controle 120, décima 8, transponder 5172. Correto, gol 9401, chame para o pushback acionamento. Aí, frequência livre. Para o táxi Bono 561, está com o Messi Cobana 331, Campinas. 561, gente, táxi autorizado em frente, via pátio 3, principal e Índia. Ponto de espera da 10, 18, 95 a 2. Gente, frente, faz 3 principal e enfiando. Pois pé dando 0,095, com 14, igual no 5,1, pegaram aqui, ó. E? Solo, você está aguardando aqui no início da 06 o qualificador. Presente, a Infraero já está providenciando aí o pessoal do solo aqui. Obrigado pela informação. Nada. No 561 autorizado ingresso e decolagem 1-0, vento 1-0-0 grau 079. Autorizado ingresso e decolagem 1-0, colo 561. A gente vai entrar em contato novamente aqui com a Infraero para ver se providencia o pessoal, ok? Obrigado. Solo Salvador, copia Golf XA Papa. Golf XA Papa, prossiga. Solo Golf XA Papa, segue a apresentação de reboque do PAC 3. Posição 6 Lima, para o pátio 1, posição 4. Meia dúzia Lima, para o gate 4, o FXA Papa está autorizado, reporte para ingressar no pátio principal. Ok, Sola, obrigado. Nada. 1-8, 1-1, puxa o estacionamento na remota, mais à direita aqui no 09. Colô 08, controle de Salvador 208. 208, controle de Salvador, agora 5 obrigado, bom dia. Agora no, na posição 62 Romeu, à sua direita. Mantenha a posição e aguarde só um instante. Ok, só na escuta, aguardando. 18, Nuno, autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado, chama táxi. 18, Nuno, obrigado, papai. 2000, direto Leida, gol no 5-1. Capital Salvador, Azul, Alfa Quebec, Quebec. Quebec, Quebec, prossiga. Só manda aí o corte dos motores. Cliente. Obrigado. Nada. Azul Alfa XA Yankee, prossiga. Solicito o reporte do pátio 3, posição 4 Lima para o pátio principal, posição 03. Para o gate 3, o Alfa XA Yankee. Aguarde só um momento, o senhor vai iniciar simultaneamente com a aeronave da Gol, que está no pátio 3 também. Previsão aí mais uns 3 minutos. Para o táxi, voo 1811, tem 106 a bordo, 5 horas e 20, alterna Foz do Iguaçu. Chegou no 89, está autorizado o táxi via pátio 3, principal e Índia. Pontos para dar um 01895 à torre. Pátio 3, principal e Índia. 2952, voo 189. Sei, papá, autorizado inicial reboque. Reporte para ingressar no pátio principal. Vou ver que sei, papá. Aí escuta. Obrigado, papá. Nada. Alfa XA Yankee, autorizado inicial reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Fique atento à aeronave da Gol que vai iniciar na posição 612 Lima. Positivo. decolou o Zuno 6, controle Salvador 208. 208, obrigado. Salvador, muito bom, dia Gol 1811, cruzamento zero. 1811, contato Ardaço, vai para o nível 400, após 2 mil pés autorizado direto, Elefa. 400, após 2 mil, Elefa, Gol 1811. 1561, chame Centro Recife, 123, decimal 8, alterne 128, decimal 35. Recife 1238, alterna 2835, Gol 1561, obrigado, bom dia. Autorizado, Gol 9401, Chantax. Sei papá, está autorizado prosseguir direto pro gate, gate 4. Sei papá sim, obrigado, Paulo. Nada. O Alpha Sei Yankee, autorizado prosseguir com reboque pro gate 3. Azul Alpha Sei Yankee, reboque até a Tá 3601, tá autorizado Congonha, 360 nível, via Upper Zulu 10 até Pubave, Upper Zulu 16 até Bosmo, direto Confins, direto Chomote, Upper Zulu 30 em Tite, conforme o plano apresentado. Decolagem da 1-0, saída da EL, transição ótima. O controle 120 decimal 8, transponder 5177. Copiado 360 para Congonhas, aprovado conforme Absolu 1-0 por base, Absolu 1-6, próximo confim, chamode Absolu 3-0, em fim. Decolagem 1-0 da EL, motiva transição 208 no controle. 777 no transporte, 3601. Correto, tá 3601, chama o pushback e acionamento. Ok, semana com o pronto, obrigado. Tá. Boa noite, o nono prossiga. Pode coordenar com o centro, a gente vai pro de Cotigir ou Facebook. Boa noite, o nono, chame agora o centro Recife, 126 decimal 0, ao CERN 128 decimal 8 e solicite a proa. 260-282, grato, boa noite, o nono. Voo 9401, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, boa viagem. Fique atento a uma aeronave da Azul, que está terminando o reboque aqui nas proximidades do Gate 3. Gente, livre táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, atento a aeronave da Azul, 03, ou 9401. Bom dia, bom trabalho. Igualmente, bom dia. Salvador, copia, Golfo, é que sem papa. Golfo é que sem papa, na escuta. É que sem papa, informa até no reboque, agradece e um bom dia pra vocês. Igualmente, frequência livre, Golfo é que sem papa. bom dia, Alfa X-Ray Yankee, frequência livre. Nosso 401, autorizado, alinhar e decolar no 0, vento 1 no 00 grau, 059. Autorizado, alinhar e decolar no 0, gol 9401. Uno 401, decolou 29, controle Salvador 208. 208, bom dia. Gente, Alfa Quebec, Quebec, frequência livre. 3 mil pés subindo, se possível eu gostaria de voar Elefa. 01, contato radar, suba até o nível 360, está autorizado a pôr de Elefa. Muito obrigado, 19401. Salvador, Tata Arizona 71, com a Bravo, solicita a cópia Guarulhos. Arizona 9. Mas... Bom dia, da Arizona 71, com a Bravo, solicita a cópia Guarulhos. Bom dia, da Arizona 71, assistente, está autorizado Guarulhos, o nível 320, seria Ampezulu 10 até Taubaté, decola da 10, saída da El, a transição Motiva, controle 120.8, transponder 5406. Que autorizou Guarulhos, 320, Ampezulu 10, Taubaté, decola 10 da El Motiva, 208-5406, tá, Ampezulu 71, tá no 07. Correto, tá 3171, chama pushback e acionamento. Ciente, tá 3171. Delivery morning, Argentina, 19-11. Recife, frequência 1260. Caso negativo, chame 128-8. Bom dia, senhor. O 360 vai a Ampezulu 44 até o Sierra Golf Romeo. After upper November 857 until Papa Oscar Romeo after S-File flight plan departure from runway 10 right turn after takeoff dial departure after dial flight to Leda Lima Echo Delta Alpha Leda position. And then after Leda, fly direct to Sierra Golf Romeo. Departure frequency 120.8, Skog Road 5173, Argentina 1911. Okay, Argentina 1911, clear to Ezeiza, flight 7360, via route. Uniform Zulu 44 to Sierra Golf Romeo after Hotel November 857 to Papa Oscar Romeo departure runway 10 dinner the seat to Lida position Lima Sierra Delta Alpha after to Sierra Golf Romeo departure frequency 120.8 5173. Okay, the departure is Dial, Delta, Alpha, Echo, Lima, Dial, then Leda, Lima, Echo, Lima, Echo, Delta, Alpha, and then direct to Sierra Golf Romeo. Okay, estaría es Delta, Alpha, Echo, Lima. Transition Lima India Delta Alpha y Axel directo Sierra Golf Romeo. Negative Lima India Delta Alpha. Is it the position is Lima Echo. Lima Echo Delta Alpha. Okay. Dial 2 Lima Echo Delta Alpha. Argentina 19011, read back is correct. Report for pushback and startup. Report for pushback and startup. Argentina 19011. Autorizado, chame táxi, tá 3601. Ele quer chamar táxi, obrigado. Charlie, Salvador, é o Gol Golf de Porto Golf? Siga. Charlie, é o Gol de Porto Golf no pátio 3, posição 5 Romeo, autorização de reboque para o gate 8 no pátio 1. Chame na saída do pátio 3. Ok, me passarei na entrada do pátio 1, ou na saída do pátio 3, confirme? Afirmo, na saída do pátio 3. Ok, isso é no reboque, tá? Santo André 01179, Galeão 340. Autorizado, hotel ponto de espera via Índia, ponto de espera 1895, 1003, bom viagem. Obrigado, bom dia, aqui é 1390, 1003, obrigado, 1395 a todos.